excitar, ouvindo os teus gemidos e o teu gritar de prazer, até ficarmos loucos, loucos, loucos de amar. O coração batendo mais forte. Amor sem fim. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. Amor sem fim. She's like the wind. Ramos de Albuquerque, agitando seu coração. Você que quer ouvir uma canção especial do Roberto Carlos, temos no final do programa a Dobradinha do Rei. Na Dobradinha do Rei, tocamos duas canções do Rei Roberto Carlos. E se você quer recordar um sucesso, é fácil. Basta você também, durante o programa, pedir a canção preferida do Roberto Carlos. E nós iremos tocar na Dobradinha do Rei, que acontece no final do programa. Ramos de Albuquerque, agitando seu coração. amor sem fim. Amor, carinho, amizade. Ramos de Albuquerque. Se amar é querer bem a uma pessoa, eu te amo. Se amar é ter carinho por alguém, eu te amo. Se amar é sentir falta de alguém, eu te amo. Se amar é chorar, como choro por você, eu te amo. Se amar é ter que se sujeitar a ser tratado com frieza, eu te amo. Se amar é estar presente mesmo sem sentido, se sentindo cada vez mais ausente, entenda, eu te amo. Ou ir na caixa de correio para ver se tem algum e-mail endereçado a mim, vindo de você, entenda que eu te amo. Se amar

I need that from you. So give me the morning, sharing another day with you. That's all I want to know. And baby, I've tried to forget you, but the light of your eyes still shines. You shine like an angel, a spirit that won't let me go. Sem fim, é música, é emoção, é notícia. Boa noite, Ramos. Até sábado, a unidade móvel do Cidadania Itinerante de Ribeirão Pires estará prestando serviços gratuitos à população. Na quarta-feira serão atendidos a população da rua Camilo Lerdo Vasques, número 20, no centro de Ouro Fino. Na quinta, no Espaço Céu, na estrada de Sapopemba, 5055, na quarta divisão. E sexta e sábado, na Praça da Vila do Doce, a Rua Boa Vista, sem número. Durante a ação, serão entregues ao público de 150 a 200 senhas ao dia, até uma hora antes do fim do atendimento. Serão oferecidos serviços como agendamento para a segunda via do RG, segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, contas de água e luz, atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, entre outros serviços. Janete Ogawa para o Amor Sem Fim. Programa Amor Sem Fim. É música, é emoção, é notícia. Todos os domingos, às 10 da noite, eu, DJ Ed, estou aqui na Rádio ABC, apresentando o Expresso da Saudade. São 2 horas tocando os maiores sucessos do passado no presente. DJ Ed e o Expresso da Saudade. Rádio ABC. Rádio ABC. Você está ouvindo Amor Sem Fim. Sem fim. Rádio ABC. Gustavo Rodrigues na sonoplastia. Boa noite para você, minha amiga. Boa noite para você. Boa noite para você, motorista de táxi, motorista de aplicativos. Obrigado por permitir eu entrar no seu carro através do seu receptor ou através do seu smartphone. Obrigado pela carona e bom trabalho. Boa noite para você, caminhoneiro, você que está estacionado aí nos postos de combustíveis para descansar, para dormir, mas ouvindo o programa Amor Sem Fim através do smartphone. Um abraço para vocês, que Deus continue protegendo a todos e que vocês consigam sempre realizar o que mais deseja o seu coração. E eu quero convidar você, porque todas as sextas-feiras tem aqui o quadro A Sua História de Amor. E a sua história de amor eu levo ao ar. Você manda para mim, digita e manda através do nosso endereço eletrônico, endereço do programa, que é pgmamorsemfim@gmail.com. Anote, P de pato, G de gema, M de Maria, PGM, Amor Sem Fim, @gmail.com. Você conta a sua história de amor e a produção manda para você o livro Paisagem da Vida, Poemas e Pensamentos, de autoria do Dr. Jair Essel, tá bom? Você manda a sua história e a produção manda para você o livro Paisagem da Vida, Poemas e Pensamentos, de autoria do Dr. Jair Essel. O livro será enviado via Correios para você. Amor Sem Fim. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para o Vando. O Vando mora em Taubaté, lá no Vale Paraíba. Ele está na sua casa, juntamente com a sua esposa Nazaré, ouvindo e curtindo a Rádio ABC através do smartphone. Alô, Vando, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e todos aqueles que estão ao seu redor, tá bom? Meu amigo Vando, obrigado pela audiência aí no Vale Paraíba, na cidade de Taubaté. Quero aproveitar e mandar um abraço também muito especial para Maria José, lá no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, curtindo a Rádio ABC. Obrigado pelo carinho. A Maria José curte através da AM 1570. Também a Ana Lúcia. Alô, Ana Lúcia. Mora no Parque das Nações, em Santo André. Também está curtindo a Rádio ABC nessa noite gostosa e curtindo o programa Amor Sem Fim. Um beijo no seu coração, Ana Lúcia. Que Deus te abençoe e obrigado sempre, sempre, sempre pela audiência. Amor Sem Fim. Sem saber.

o seu amor, a nossa história, a trilha sonora. Amor sem fim. Aqui 22 horas e 42 minutos. Rádio ABC, programa Amor Sem Fim. Nessa noite especial de quarta-feira, eu quero convidar você, porque hoje às 23 horas tem a Boemia. Esse quadro é em especial para você que quer recordar um grande sucesso dos finais dos anos 50 e início dos anos 60. São canções que não fizeram parte da sua vida, mas depois que eu tocar aqui, você irá relembrar dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais. Você muito criança, mas eu tenho certeza que você ouviu eles cantando, balbuciando essas canções. Essas canções foram grandes sucessos no rádio, no final dos anos 50, início dos anos 60. E de uma maneira ou outra, levará você ao passado, tá bom? Às 23 horas, a Boemia. A Boemia acontece na segunda-feira, às 23 horas, na quarta-feira e na sexta-feira. Na terça-feira e na quinta-feira, é a Voz do Calvário, às 23 horas, tá bom? Então você é o meu convidado. A participação da Voz do Calvário é na terça e na quinta, às 23 horas, que tem uma palavra com o reverendo Odair Rossi. E amanhã, quinta-feira, amanhã tem a Voz do Calvário. E hoje, ainda hoje, às 23h30 até às 23h50, temos aqui a faixa sertaneja. E na faixa sertaneja irá tocar aquela canção que você pedir. Não importa se é um sertanejo pop, é universitário ou um romântico, ou aquele bem raiz, não importa. Você pediu, nós tocamos aqui na faixa sertaneja no programa Amor Sem Fim, que acontece às 23h30 até às 23h50. Às 23h50 tem a Dobradinha do Rei. E na Dobradinha do Rei, tocamos duas canções interpretadas pelo Rei Roberto Carlos. E você também poderá solicitar através do WhatsApp da Rádio ABC, que nós iremos, claro, atender você com muito carinho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para o meu amigo Bill e Ciro. Eles são proprietários da tapeçaria e cinto de seguranças Triunfo, que fica aqui em Santo André, na rua Carijós, na Vila Alzira. Um abraço para vocês, obrigado sempre, mas sempre pelo carinho. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Aniel. Aniel, que é dono de uma empresa que recupera para-brisas aqui em Santo André, e você precisa conhecer a Watch Place. É uma empresa aqui no ABC que recupera para-brisas. Ligue e fale com Aniel e eu tenho certeza que ele vai te atender com muito, mas com muito carinho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Edemilson Vieira Sena. Alô, Edemilson, um abraço para você. Ele está curtindo, ouvindo o programa e mandou uma mensagem através do WhatsApp da Rádio ABC. Alô, Noêmia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe. Ela pediu uma canção, nós iremos tocar na hora, na faixa sertaneja. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Raul Silveira. Ele mora em Ferraz de Vasconcelos, aqui na Zona Leste de São Paulo, o município de Ferraz de Vasconcelos, onde eu morei. Fica depois de Guaianazes e antes do município de Poá, Ferraz de Vasconcelos. Foi lá que tudo começou na minha vida, na área de comunicação. No meu tempo, nos anos 60, lá tem aquele serviço de alto-falante. Era aquelas picapes espalhadas por toda a cidade. E eu participava de um programa que acontecia nos domingos. Eu ia para lá junto com um colega que apresentava um programa nesse serviço de alto-falante todos os domingos. Era um programa religioso. e ele me convidou e eu ia para ler os comerciais, as pessoas que colaboravam com o programa. Isso me traz, assim, grandes e boas lembranças. Foi lá que tudo começou, em Ferraz de Vasconcelos. Alô, meus amigos de Ferraz de Vasconcelos, um abraço, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado sempre, mas sempre, pelo carinho. Também a Lair Isidoro mora na Penha, São Paulo. Ela disse que está ouvindo através da ABC FM 81.9. Um abraço para vocês, obrigado pela sintonia. Amor sem fim.